após, conforme o plano. A decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição forte, controle 1-9, decimal 3-5, transponder 5-4. I'm 180, cleared of arrival. 6-19, Bangu, decolada 1-0 com curva à esquerda, cresceu Momo, Frutti, 1935, 5454, voo 1096. Correto, voo 1096, chama para o push e acionamento. Westbound, passing now flight level 190 to flight level 180, Alpha Tango 72. It has a ground speed of 260 knots. Salvador, boa noite, 973 da Gol decola. 1763, confirma? Afirmo. 1763, acione transponder 5445, aguarde contato radar da presente voo Leda. Da presente Leda, confirma transponder? 5445. 5445, presente Leda. Aguarde Romeu Lima, você vai seguir como número 2, deixando 6313, controle. Você tem condições de voar Duna da presente mantendo high speed? 1-3 do Xaner, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. 5-5-9-1, desça para 4.000, ajuste 1-0, 1-5. Romeu Lima, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. Gol 1763, transponder 5445, modo normal, ainda recebo 5443. Você não vai ter cortado 544 o quê? 45, de 45. É o número 2 no setor, temos tráfego da TAM, iniciando aí o push no 03, aguarde a liberação do pátio. 973, então transponder 5436. 5436 agora para o Gol 973. Você está seguindo para o Galeão, não é isso? Afirma. Ok, estava com uma matrícula muito parecida de uns Guarulhos aqui. Ah, tranquilo. Romeu Lima, controle. Vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o 025, o limite será o localizador. 1763, recebeu o solo, confia, né? Não, retira, por gentileza. Ok, temos um Airbus da TAM, tá, já iniciou o pushback aí no pátio. Assim que o tráfego liberar o pátio, o senhor será autorizado. Aguarde só um instante. Tá bom, aguardando com o 1763. 73, agora sim está sob contato radar, está a 10 milhas, sul de Salvador. 10, gol 973, aprende, aprende, dá presente. Aguarde coordenação com Recife, o Gol 1973. Vai dar, graças. Channel 6313, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. De forma que vai seguir tráfego em posição de 12 horas, 8 milhas. Tráfego no rumo nordeste, passando 050 para 3 mil pés. Tráfego um Bravo Eco 58. Gente, grato pela informação. 5218 daqui. 5218 está mantendo qual indicado? 200. Gente. Romeu Ramon Lima, sua indicada? Gente. Salvador, tá 6858 para um táxi, POB 1934, autonomia 5 horas e 20, alterna João Pessoa. É, Sultan 3858, livre táxi à direita, indo ponto de espera da 10, 1895, a 2. Livre táxi à direita, ponto de espera 1895, 3858, boa noite. Boa noite. Voo 763, assim que o Airbus da TAM liberar o pátio, tá livre o push e acionamento, e chame o táxi e coordene o push com a equipe de solo. O Airbus da TAM liberando o pátio, autorizado o push back acionamento em coordenação com a equipe de solo, reportaremos o táxi no 763. Gente, Orica, número 3528. Voo 973 está restrito nível de voo 340, da presente voo direto Bridges. Direto Trife e confirmado com a pro de Trife, o 973 para o Galeão. De Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Ah, positivo, Bridge na proa e restrito ao 340, voo 973. Romeu Lima, informo que vai ultrapassar o localizador. O novo limite será a magnética 130 de Simbra. Curve agora à direita, proa 030. Trip 5251, redução indicada 200 nós, mantendo ainda descida para 4000, ajuste 1015. 4000 com 200 nós, 1015 ajuste 5591. Porque o 019 descendo foot level 050. Autorizado LS para o 6303. 6313, agora direto final para o localizador, desça para 2015, redução a critério. 2015, 6303. O meu Romeu Lima vai ultrapassar o rumo do localizador, completa a curva direita para o 080. Tem ainda 3000 para a vertical de Taparica, curva direita 080, limite 5 milhas na proa. Xener 6313 para o localizador, esquerda 160. Esquerda 80, 6313. Esquerda 160, 160. 160, 6313. O Romeu Lima vai completar curva à direita na proa 115, descendo para 2015. Desça para 3000 pés, ajuste 10 no 5, iniciando redução 1909. 3000 no 0 no 5, então, reduzindo a possibilidade após interceptar, já está autorizado o procedimento? Afirmo, o 5218 para o localizador, com via direita para o 040. 040, 5218. Autorizado, INS 6303? Afirmo. Autorizado, grato. Zé. Afirmo, é 1015 agora. Obrigado. Para o decoração para o sequenciamento, curva direita, pois 35, limite será o localizador. Sente o voo no 763, livre táxi à direita e no ponto de espera da 10. 1895, a torre. Boa viagem. Livre táxi à direita, ponto espera, torre 1895. Muito obrigado. Boa noite. LS, 6303. 6303, do Xaner completa, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Pronto. 358, mantém ponto espera, então tráfego está fazendo o externo. Mantém ponto espera, 3258. Torre noite, Xenemia 303, direto Gray, no externo. Xenemia 303, check tem. Ele confirma. Confirma o trem de pouso, Xenemia 303. Baixo prato, 303. Trem de pouso, pistão no 0, vento 1, 3, 0, 0, 0, 9, baixo. Livre, pistão no 0, vento 3, 3. Afirmo, Romeu Lima, prossiga na aproximação. Vai seguir esse tráfego do Xenemia meia dúzia de milhas à frente. Você tem condições de manter a velocidade até mais próximo ao marcador externo? Sim, Gente, presente completo final, torre 11895. Romeu Lima, prossiga pra torre. Boa noite, José José. Prosseguindo no localizador, terceira pouso no 7. Gente, reporte para cancelamento. Triplo Romeu Lima. Pera. Tá 3858, tá visual, contrato cancelado, dona Zé? Afirmou visual, tá 3858. Faz passagem da mesma autoridade, aliás, mantém pista no 0. Posso passar a granada final, ali mantém o no 0, tá 3858. 19 on descent to 3000 feet, KNH 1015, reduce your speed to 190 knots. 3000 feet on KNH 1015. Tip 5591 para o localizador, curva à esquerda, proa 160, reporte estabilizado. Esquerda 160 para o localizador, encontraremos estabilizado, tip 5591. Gol no 096, puxilé que é tratamento, gate 5. Obrigado, chame táxi, gol no 096. Lembre, puxa pelo menos uma taxa, no 096. Andy 665, are you ready to copy? Passou externo visual, possível partilha direito da 7, já tá lendo? Tipo Romeu Lima, cancelar 248. Passa uma base longa, reporte gira no base, tipo Romeu Lima. Não entendi, fazer uma base longa? Runway 10, and the right turn after takeoff. Arbor, departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure, and the left transition, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, transition, departure frequency, 119.35, and the scope hold, 5465, and 665. Salvador, zona 763, ponto de espera pronto. Zona 763, mantém o ponto de espera. Manterá. Não, ILS X-ray. Gente, completando o ILS X-ray, aguardando transferência. Tipo 5218, continua a pista, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5218. Faz a 17 pela direita, embaixo travado, rapaziada. And start on stand 9. Okay. This is speed to 170 knots. You're going to follow an Alpha Tango 72 with 160 miles of ground speed. Well, copy to 170. E aeronave da Gol, efetuando o pushback. Tá livre o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Livre pátio Índia, 1895, boa. Boa noite, Xenemia 303 na Alfa. 63 no 3 da Oceané. Mantenha a posição antes da Juliette. A Juliette, né? 3 no 3. 1763, agilizando, decolagem está autorizada, vento 13.08. Agilizando, autorizado, voo na 76. Curta da 17, vai ser travado, beleza. Nós, tribuna de Lima. Na saída Momo. São 3858, contato radar na decolagem, subalto 370, perfil Momo Frutti. Sente, quando possível, solicita proa de Frutti na 3858. Mais de coordenação 3858 da TAM. Sente. Voo 0096 para o táxi, altera na Recife 1334, PAB 129. Man of descent to 2000 feet, KNH1015, to the localizer course and left heading 150. Left heading 150, descending 2000 feet, then step back to the localizer, runway 15. Ocean 6303, após a aeronave da Gol livrar o eixo da Juliette, o seu prossiga para o gate 612. Estimativa após o voo à nossa esquerda, prossegue para o 612, o 63 no 3. Cruzado, pôs 529 da 3. Tipo Romeu Lima, solo aos 52, livre pista direita, frequência livre estacionada. Confira o vento com o trip, senhor, por favor. Vento 130.08, nós, trip 5298. Gente, grato. Gol 1763, decolado aos 52, chame controle em 1935. 1935, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 1763. 1763, contato sobre a 3620, perfil da Hélio da Brice. 360, da Hélio da Brice, 1763. Localizer, Delta 019. Delta 019, complete final approach and tower 118, small 95. Have a good landing. Clear for final and Delta tower 118, 95. What are you doing? Solver, what are you doing? Delta 019, localizer, 019. Porto 019, continue a approach, report our Delmark landing gear down locked. Or your final down locked. Trip 5591 na escuta da torre. Controle Salvador, voa 763, pode voar lida ou brig. Voa 763, está autorizado a presente lida. Voa lida, voa 763. 591 na escuta da torre. Presente voo e código, acredito que seja possível voar Frutti, eu tenho uma aeronave da Rio, chegando agora ao setor nordeste de Salvador. Ok, sim, tá voando código então, tá 3250. Segundo no 8, reporte liberando. Tá liberando, 5218. Uno, vento 130 graus com meia dúzia de nós, livre pouso, chame torre 11895. Livre pouso, torre 11895. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, trip 5591. Final normal, trem baixo checado. Livre pouso, pista 90, vento 130 graus 08 nós, trip 5591. 5591, livre pouso. Ativo, solo 853, 5218. Salvador, trip 5218. O status do pátio 3, posição é 5 do pátio 3, consiga via aquilo? Via aquilo, aquilo já tá bem, tá ok, via aquilo. Sola 56, DB pista pela direita, chame sola em 1219. 219, 5591. 2685, alternou 2645, tá? 3858, boa noite. 12545, alternada. Alternada 12545, tá? 3858. Runway 10, wind 130 degrees at 07 knots. Midland 10-09, obrigado. 591 no livre táxi do pátio 3, via Alfa e Kilo. Xenemia 310, tá legal com o Fraco Natal? Bom. Fraco Natal de Lima, Lima tem, pista 10. Eu matei a página da passagem, é a 310. Roger, under 665, clear for push and start. Report taxi. Roger, under 665. Identificação dessa para 4 mil pés, chegada para o fim. Salvador 1015. On the ground at 58, vacate runway right side, contact the Salvador ground 121.19. 119, navigating around approach number 019. Portugal 019, slow taxi via Alpha and road short, taxi Juliet. Alpha to road short, Juliet, Portugal 019. Tenemia 390, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 0 cap de baixo. Decolagem, 310. Salvador, bora no plano 015, ponto 0, da 10, ponto de decolagem. Sente o gol na 096, faz rolagem do tráfego da Bianca, autoridade da BNR mantém. Falta da Bianca, ele mantém, gol no 095. 390-2000. Chame controle em 1-1935. 1935. Obrigada, Mária. Salvador, Oxalé, 6310. Oxalé, 6310, contato Subal 350, perfil Pucajá Maracaju. Pucajá Maracaju, 350. Ok, tá autorizado Vitória da Conquista, nível 1-80. A decolagem da 1-0, curva à direita, subida Arbor. E após Arbor, Elefa. E após, conforme o plano, controle 119-35, o transponder 5467. Linha de decolagem, pista 1-0, vento 140, grande armenagem. Decolagem autorizada, pista 1-0, voo 1-0-9-B. Ok, airport Gulf 019, I'm in same position before taxi Juliet. There is a traffic MD-8 for start taxi, leaving gate number 9. Ciente, eu irei informar ao controle o 2228. Porém, o perfil de subida é Arbor com transição Elef, ok? Salvador, Andes, 665, ready for taxi. Andes, 665, clear taxi via Apron 1 and taxiway India. On rolling points, runway 10, contact tower 118.95, and a good flight, sir. Apron 1, and then taxiway India, and then contact tower 118.95, and the 665. Good evening, and thank you very much. Portugal 019, send the taxi from MD-8 after the traffic clear to stand 1-1 and approaching gate number 7, observe the following car and it will guide you until stand 1-1, airport Gal 019. Airport Gal 019, when cleared of the MD-8, is cleared to taxi for the stand 1-1, passing stand 7, will follow the following. That's correct, Portugal. E o 9890, do separador José, já autorizado a assinar a ILS. Hey Anders, to your left now via India, report to holding shuttle ready for takeoff. Será 6310, estando no Recife, 1285, a terna 2545. 2845, 3310. Agora, Rico, é? Puca, Aracaju. Vivo, Puca, Potripe. Liberada a velocidade pelo para o Rio 9890? Tá livre é número 1. Certo. Azul 4298, reduz a 2109, desça para 3010, ajuste na 095. I have passed the holding short runway about 50 meters behind you. We are clear to complete it. Line up and take off. The wind is 130 degrees, 8 knots. Controle, Gol 096. Confirme. Autoriza a voa prótese da presente para o Gol 096. Aguarde, mantenha a saída. Aguarde. Tipo 2 nomeia para outra cópia. Autorizado Aracaju, 190 via Golf 677, Pucaracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5456, controle 11935. Retorno para posicionamento. Bom 096, estamos em Recife, 1285, alterna 2545. Centro Recife, 12685, confirma secundário, 2545. Afirma. Boa noite. Azul 4298, do separador GPS, autorizado a final IDS. 2000, LDS, reporta 4298. Utilizando o Rio 9890. Rio 9890, chame Torre, 1895. Chame 1895, Rio 9890, perdão. Vai, Salvador. Vai, Salvador. Salvador, boa noite, Rio 9810, ILS, a 8 milhas. Aguarde, Anders 665, Airborne, at 11, call 119 at decimal 35 now. 119 at decimal 35, Anders 665. O Rio, avistado final, cheque treino de pouso, vento 150 graus, 109. Do pouso, Rio 9810, treino confirma. For the part of trying to 280 under 65. Passar travado, final de 4 milhas, Rio 9810. Filho pouso, 9810, vento 1, 40 graus, 109. 9810. Mike Alpha? Terra. Prossiga. Autorização de reporte e pushback da posição 1, bate 1, para a posição 3, bate 3. Autorizado início reboque, reposta no término do reboque. Ok, obrigado, você escuta. Oi, LS, tem um capacista azul, 4, 2, 9. Eu tô 4298, eu chamei Torre, Rio 9895. 895, boa. Torre Salvador, boa, azul 4298, LS, tá 10 visual. Aqui 4298, continua a aproximação, vai de direção de pouso. 9890, solo 14, direita, 1297. Rio 9890, táxi autorizado, aquilo para parte 3. Final de 3 milhas, 4298. Filho pouso, vento 1, 30 graus, 8 milhas. Filho pouso, 10, 4298. Mike Solo 17, direito 129 Solo. Alfa Serra do reporte, para me escuta? Alfa Serra na escuta. Mantenha a posição, por gentileza. Aguarde para continuar o reporte. Aguarde. Ok, na escuta. Quem vai trazer o celular para o pushback, foi o passarinho? Zero, if enable 128.8. Con repite 126.0, if enable 128.8, and 665, thank you. Azul 4298, taxi de alto chamamento da Juliette. Oi, vou chamar. Salvador, boa noite, Oxané 6393, Centro SR, quando possível 340 Guarulhos. Tente, 340 Guarulhos será coordenado da guarda. Azul 4298, ingresso em Liete, portão 03. Liete para o portão 03, azul 4298. 5:10, Salvador, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar 2895, ajustado 10015. Vai ficar apenas atento ao tráfego da Azul, em breve da Azul, que está posicionando no box 03. Sente Pátio, Índia e Alfa, lá com a... Tráfego 2285. 3 no 3, pronto pra cópia? Ilatinho, prossiga. Autorizado Guarulhos 340 via Preso Luno 6, Bravo Hotel Zulu 3, via posto conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leta, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5472 é o código transponder, 11935 é o controle. Autorizado Guarulhos 340, Preso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, posto 3. Decolada 1-0, primeira curva à direita da El, Leta, Bridge. Acima 5. 472, 4935, 6313. 5472 é o código. 5472. Correto, chão para posicionamento. Chamarei. Mike Alfa Serra, aeronave do reboque, tá autorizado até o PAT 3. Ok, meu, obrigado, tá disposto. Boa noite, Oceane, identificação, chegada a bolsa, subida para 2 no 10, ajuste no 0 no 5. Chegada a bolsa, subida para 2 no 10, ajuste no 0 no 5. Acione identificação chegada a bolsa, subida para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Considera. Decola os 2000, controle 1935. 1935, boa. Salvador, boa noite, passarei do 2228. 2228, o contato radar suba conforme autorizado, o transponder 5467. Subida conforme 5467, 2228. 2228, nível autorizado, nível 180. 180-2228 e só informando, não cumprir a restrição, ok? Ok, tá livre a exceção. Obrigado, 2228. isso que reporte quando visual com o campo. Sou isso que chame torre 1895. Com 246, acione identificação chegada bom, se você para o nível 050. Rio 5972, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Autorizado. 7, reporte. Está sujeito ao trato, vai primeiro para a pista 1-0. Então já gira em base da presente, que encurtando, reporte na final do 1-0. Boa noite, acione identificação chegada a Mário, deixa para o nível 060. (Risos) 5393, plano para a cobra João Pessoa. Autorizado João Pessoa, nível de voo 190, via Golf 677, subida pouca transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5475, controle 1935. Para congestionamento. Quando você está em contato radar da Zona Conde, acione identificação, voe bom, se repasse em 10 descidas, 35595. Oito mais vezes. para 2010, autorizada pela INS, reporte estabilizado. Acelerando 2228 após Arbor, direto Conquista. Após Arbor, rua direto Conquista, obrigado, 2228. Solo Salvador, o Mike é pra Serra ligando a frequência, boa noite, obrigado. Boa noite. Que tocou em RMT, os 35, perna do vento, reporte para gerar base. Tem 5972, chame torre, 1 na noite, 95.